Medidas marcantes. Vai, DJ, que esse... Toma na batida! Japa Gravações. Essa é a praia do Máximo. Bora, Márcio de Marituba. O filho do Nenego. E deixa na batida, na batida, na batida. Olha, galera, vai fazendo aquecimento e o show vai começar. Vai, vai, vai. Tudo começou, foi ele que lançou. O H de pop, pop, som ele criou. Vai, vai. Eu sou o seu amor. Dinho, toda a rapaziada, casa de show local mix. Ele já mandou avisar em breve. Vai levar o show da referência do local mix. Bora pra cima que vai começar. Gordo e Dinho Bração, arregaçando tudo. Eu já fiz. Amigo Gil, a Railane, os arrepiados, agora Dilcinha no setor, bebezinha, a Isa, a Vivi, a Maria, tá todo mundo aí. Ei, Zezinho, homem da Regional chegou. Ei, Cabinho, isso é muito velha guarda, mano. Ó, ó, olha o caqueado, caqueado, caqueado na marcante, vai. O meu amigo empresário Puqueca, o homem que comanda a farinha Marabá, é a melhor do Guamá, referência. Vamos lá, galera, agora sim, só no caque, vai. No brega do chaleia do pop, todo mundo dança. Família Maguari, Genara Bravlade, o comandante já chegou e falou, tô na área, área. Yes, the rhythm, the rebel, without a pause, I'm lowering my level, the hard drama, where you never been, I'm in, you are styling. O nosso amigo Porquê com Bahia. Os Duke Golders, os Duke Loucos. Some say no to the album, the show, but what's the sound, I made a year ago. Meu Deus do céu. Dieguinho, tô só esperando por ti, Dieguinho. Bora que tá na hora já, pai. All the mix. Will somebody please? Cadê, Bagal? DJ to put the brass disc on. Anderson e Boy, os gênios da mixagem. Ano de sucesso fazendo você dançar, musical, e o cara que comanda a guarida já falou. Ele toca a galera. Logo, logo no Espaço Fama. Ele vai levar a referência lá. Bora, bora, compadre Paulinho, comandante chegou. Vai, vai, vai, vai. Toma no batidão, toma, toma no batidão. Toma no caminhado, no gingado, balançado. Bora de beijinho que o bagulho tá doidão. Vai virar, vai virar, vai virar, vai virar. Só pra mulher que vai fazer amor hoje depois do Paraíso das Pedras. Vai dar aquela gemidinha bem alta, eu quero ouvir aqui já. Ai, ai, ai. É tu, desgraçado. Tá gemendo alto, né? Bora, Raul, chamando você, o Leonardo Oliveira, panelinha na área. E aí, Cicine Bobinho, como é que é? Alberto Martins tá gemendo alto. Meu amor, me perdoe, meu Deus do céu. As promessas que eu fiz todas elas. Hoje ele tá vim de namorar, ele falou. Vai, vai. Calma, Raul, calma, Raul. Raul Stumano tá na área. Ele começa logo a fazer craqueado, ó. Meu amigo empresário, tio Elton da família Pitt. E aí, Leonardo Oliveira? O compadre Paulinho de doido, ó. Cadê o Vlad? Tá aí o Vlad, tá? É, Vlad. É triste a tua história. Já sei de tudo, já. Um passo pra direita, dois passos. Tô te falando, mano. Uma giradinha e toma um copo de... É melhor seguir carreira solo mesmo, Vlad. Esse negócio de namorar com bandido não dá certo. Bandido é bandida, pô. Furacão, a onda vai rolar. Oi, Dilce e Dia, o bicho vai cagar. Ele falou, ela só queria me usar, porra. Eu, como sou fácil, ele falou. Deixou ela usar ele, né, Vlad? Esse moleque é considerado. Comandante Vlad da família Maguari. Bora, meu parceiro Quiabo de Marituba. Ai, ai, bora, bora, Marcão, bora, Marcão, assim, ó. Se prepare que o agito começou. Vem comigo, meu amor, na galera GDA que já se consagrou. Super... Homem do bloco alho, moleque. São com a galera GDA. Ele falou: esse ano vai voltar a tradição do bloco do alho e Marituba. Alho, alho, alho. Esse bloco é do caralho. O bom de doideira já falou, a tradição se renova. Olha, compadre Paulinho, ele gosta da sequência. E aí, pra dançar, pra curtir? Domingo Mendes! E meu parceiro Igor Neves também do chute certo ali na área. Um abraço a você, Igor Neves! Marcante! Aqui. O Amaral da 15, o Luan da 15. Pastel Rock Doido também, Donário. Um abraço, Pastel. Eu estou distante. E o quê? Gosto muito de ti, sempre vou te amar. E o meu parceiro Thiago Tormento, o rei do camarote aqui do lado esquerdo. Amor, ele e o Pedrinho das contabilidades. Já estão na área, estão curtindo a referência aqui, ó. A referência Impressão do Pará. Bora, Thiago Tormento. Bora, Pedrinho. Qual foi, Jeguinho? Já cansei de sofrer, mas não vou chorar. Enquanto isso, a gente vai detonando. Manda batida, na batida, na batida. Tem que se olhar agora. E doida Marituba. Vem comigo. Aí, Dinho. Oba. Tô gostando de ver. Arrebenta, meu Deus. É aqui, das bacanas. Vem comigo, vem dançando. Vire, vire, mexe, vê se dá uma rodadinha no portal intergaláctico que nos contagia. Vire, vire, mexe, vê se dá uma rodadinha no portal intergaláctico. E a galera dança, dança assim, ó. A moçada vai dançar e o portal vai já subir. Quem é o som que contagia? É o Rubi, que alegria. Que bate forte o coração, é o Bi, é o Bi. Bate forte com emoção, não fique parado. Vai acontecer. DJ Dinho Pressão. É a carreta Tubarão Branco na área, área, área. Um, dois, três, agora, bora. Quero pra sempre te amar e te fazer enlouquecer. Te dar todo o prazer. Já te tirei para dançar contigo. Eu quero estar. O Davi som que vai tocar. Um digidom, digidom. O nosso amigo gerente Buda também da área. É a nova sensação. E aí, Buda, um abraço do Dinho. Dinho Pressão. Se mexer no Davi som que eu agora. Vou fazer. É o Buda som que vai tocar. Pra fazer você dançar. DJ Anderson e Gabi. O Davi som eu vou curtir. É a nova sensação. Toma na batida, toma. É Tubarão. É Tubarão Branco, no paraíso das pedras, o Gordinho na área. Já já começa o bagulho doido. empresário Buqueca da Farinha. Amigo Nilson também do Império. Ele tá na área, bora Buqueca! A sensação. Desligo no comando, é um show. Curtindo esse som que me conquistou. É pura emoção. Nos digitais eletrônicos, a nova sensação. Digerigo no comando, é pura vibração. Sucesso e qualidade, no que som vai tocar. É tecnologia, o show vai começar. O som, ele é a sensação. O nosso amigo empresário Abima, da conveniência pra viver. Sensação. Ele tá na área, um abraço você, Abima. O Márcio Fim do Naneco de Canária. E aí, João Alemão de Dondeira, tá de Bruninho? A galera do comércio é só. O Juninho também tá na área. É o bonde. Banda Tecnologia. Eu quero mais, quero mais. Japa Gravações CDs. O produtor oficial dos CDs ao vivo dos Irmãos Referencial. Motora do Tormento, ele tá na área, bora Júnior, um abraço do Dinho Pressão. Dinho. Vem pro meio do salão, vem dançar com emoção, com a galera tabajara, mora no meu coração. Vem pro meio do salão, vem dançar. Vem por si, vem dançar. Vai ou racha, pai? É ou não é, Rodolfo? Segura! Cadê? Qual foi? Qual foi? Super Pop. Diguinho. Olha pra mim, Diguinho. DJ Kélios e Juninho dando show de som. Com todo H, a novidade que nos conquistou. Super Pop, pop que agita, tocando seu coração. Está de volta o H, um verdadeiro show de som. Super Pop, pop que agita, tocando seu coração. Sempre em bom bem. Melhores balas pra galera dançar. Ele e Juninho pra comandar. O H de fogo é só a condição. Super Pop é emoção. Só pra solteira de plantão aí. Tudo pronto? Tá na hora de começar, Moninho! Cadê o grito das mulheres solteiras aí? Antes de qualquer coisa, a gente pede desculpa às pessoas aí pelo transtorno. A gente faz o que a gente pode. Pra que a gente possa sempre levar o nosso trabalho à frente. Muito obrigado às pessoas que estão aqui, ó. Já marcando presença. Muita gente conhecida, muito fã-clube, equipe. E a gente sempre retribui o carinho. Bora lá! Vai começar! Que verão é rave no baile do 12. Droga e orgia, todo mundo louco hoje. Oh, aí não dá pra... Deixa comigo. Que eles ficam... Vai sair no CD ao vivo uma moral desguiada. Desguiada. Nosso rabo, oh. Já calma, desgraçado. Que eles ficam... Vai começar a gravação do CD ao vivo. Chama um abraço aí pra galera do Mercadinho. Lança, chama. Mercadinho em gelo, 24 horas. O que acontece? Cara de Paula. Morri em Vegas. Me arrasta no morro que eu te levo. Na rotatória da Cidade Nova 8. De Rocha. Morri em Vegas. Tamo junto, valeu. Última chamada pro show. Vai começar o bagulho doido de Marituba. E dia 5 de julho. Tá chegando MC Dani, Gordidinho. E já foi avisado: o Paraíso das Pedras vai trazer gerador e tudo. Vai ser bagulho doido, dia 5 de julho. Abertura do verão. Vai ser assim, ó. Amigo Campelo, Igor Neves, cadê o Mococinha? O Matheus da Sete Esporte aí, tá? Olha, eu nem sei de quem é essa festa. Eu nem sei de quem é essa festa. Chamei o DJ Gugas e invadimos de... Meu amigo Renilson, do Mega Império da Marambaia. O Mega Império da Marambaia. Marai Xereca. Na companhia do Puqueca, meu Deus do céu. Marai Xereca. Marai Xereca. Bora, Japa. Xereca. Marai Xereca. E comemos Marai Xereca. Cheguei. Oi. Chegamos. Cheguei. E a festinha vai começar, meninas, vem uma... Chegamos. Olha quem vai me dar. E a festa vai começar agora. Mas olha quem vai me dar. Meninas, vem uma... Daqui todo mundo já tá convidado pra curtir. Quem era convidado? Lá no Cai Nágua. Lá pro quarto, nem sabe. O bagulho vai ser doido, mano. Tomou só tapa na cara e saiu com a orelha quente. Tomou só tapa na cara e saiu com a orelha quente. Tomou só tapa na cara e saiu com a orelha quente. E aí, se eu te contar, você não acredita nas ideias. Pedi. Dona da festa. Pedi. Aniversário dela. Sou minha dona da festa. Era de... Pedi pra parar. Parou. Parou. Parou. Parou. Preparada? Preparado? Produção, tudo ok, tudo pronto. A partir de agora, mais uma vez, obrigado, Marituba. Dini Gordo, tão na área. O rock vai ficar mil graus. Vamos que vamos, porra! A dupla especialista em rock desguiado. Chegou! Chegou! Chegou! Chegou! Chegou! A maior referência em pressão do Pará. Vai entrar em ação. Solta a voz, DJ Gordo. Já tô no Paraíso das Pedras. E aí, DJ Dinho Pressão? Tô na área. Hoje tem aula. Vai ter CD, alô, Juma. Prestem bem atenção. A aula de pressão vai começar. A aula vai começar. O rock vai começar. Virão como o seu olhar. Vou gritar. Não vou... A galera tava esperando. E, te desejo, e o show vai começar. Meu par perfeito. Você é o meu par perfeito. Feito. Chegamos, Marituba. E aí, como é que é, Boninho? Bora começar. Bora começar o bagulho doido. Bora começar o bagulho doido. Bora começar assim, ó. Vai começar a contagem. 5, 4, 3, 2, 1. Lá vai fogo. Já vai fogo. Japa Gravações. Yeah. clube do Remo dá um grito. Quem não tem hora pra chegar em casa, bota a mãozinha pra cima. Bota pra explodir tudo. Vocês nunca viram nada igual. E quem tá gostando, bota a mãozinha pra cima aí. E eu vou fazer a contagem que é conhecida em todo o Pará. definir o carinho que a gente tem e o respeito pelo nosso público. Amar é admirar com o coração de alguém que ama. Duvidas não sobrepõe a paixão tão pouco. aí, vai. Tenho uma grama de medo de errar, tampouco consigo disfarçar o amor que sinto por você. Você me chama, tô pronta, vem me usar. Se me liga, já quero te encontrar. É meu tudo, és meu bem. Canta pra mim, canta pra mim. Brava que mina maluca já bateu na minha cara por causa das vagabunda. Ela é folgada e às vezes ela surta. Me mandou embora de casa e me mandou morar na rua. Daquele jeito. Explode agora! Você me perdeu. Sal! Sal, sal, sal. Meu amor em mim. Amigo DJ Batatinha. Companhia do Tomix aí, ó. Então, fogo no parque, então fogo. Bora, Rafael! Então, fogo no parque, então, bora, Déborazinho, bora, Leandrinho de Marituba! Todo, partiu! Cai na água! O Vini Gordo tá na área e o Rock tá meio. Bora, Rodolfo, partiu! Olha o Gera, partiu! Bate o bagulho! Só os caras doidos. Cara doido, joga a mão e dá-lhe sal. Sal, sal, sal e dá-lhe sal. Faz o caqueado, faz o caqueado. Faz o caqueado. Meu Deus do céu. Caqueado. Toma, toma, toma, toma, toma, toma, caqueado. Toma, toma, toma, toma, toma. Thiago Tormento. Pedrinho das contabilidades. Fica parado, Dinho Gordo. Já... Ninguém fica parado, hein, falou. Fica parado. É muito caqueado. Com Gordo e o Dinho. É muito caqueado. Comandante Vlad, faz caqueado, ó. Bora, Pitbull. Alex Botelho. Bora, Pitbull. Bora, Fleito, agora. Porra. Pega, pega. Pega, pega, pega essa cachorra. Joga o anzol. O Leonardo Oliveira que gosta. Bel, joga o anzol. Alberto Martins, grande empresário Alberto Martins. Mas como é que faz? Joga. Ele, o cambista magrão. Puxa, sal. E o meu parceiro, sal, sal. O padre Paulinho. Eu já comi o grau. Olha os caras tudo. É muito... Meu amigo Zezinho. Olha os caras. Lá da Regional. Caqueado. Bora, Zezinho, partiu, cai na água. Vagabundo não namora. Nós é vagabundo. Bruna Frango. Não namora. Isa Moraes. Tá lá. O Luan, o Patrick da Pedreira, cá, Marcão do Alho Amaral, é rock, o Luan, o Pastel, Rock Doido, doido, é rock, doido é. Toma no pancadão, toma no pancadão, toma no pancadão, toma no pancadão. Faz a dancinha do carpinteiro, a dancinha do carpinteiro, faz a dancinha do carpinteiro, a dancinha do carpinteiro. Vai, fogo! Faz a dança da sapatão, faz a dança da sapatão, faz a dança da sapatão. É a dança do viadinho, a dança do viadinho, é a dança do viadinho. A dança do viadinho, é a dança do viadinho, a dança do viadinho. Vai fogo! Vai no caqueado, caqueado, caqueado. Vai no caqueado, caqueado. E a galera do depósito, bebidas águia! Bonário, o cara que é proprietário da carreta Tubarão Branco! Moleque doido, mostra como é que faz. Moleque doido, mostra como é que faz. Mostra como é que é. Mostra como é que faz. Mostra como é que é. Mostra como é que faz. Sal. Gerente. Sal. Gerente Buda, obrigado, Buda. Sal. Sal. Cara de mal no gingado. Gratidão, olha. Caqueado. É, no... Obrigado pela moral. É, caqueado. Vocês não mediram esforços. É, caqueado. No camarote eu tô metendo. Pra botar pra tocar a carreta, ó. No camarote eu tô metendo com a vontade. Bora, dona Laila, a primeira dama da carreta, tá na área aí, ó. Tá apaixonado? Tá apaixonado? Papaca. Vem curtir o gordidinho que é rapidinho que passa. Vem curtir o gordidinho que é rapidinho que passa. Vem curtir o gordidinho que é rapidinho que passa. Tá apaixonado? Dois paradas depois joga na minha cara e faz. É rock mil grau. Olha o Solinho, Solinho vem chegando, ó. Solinho, Solinho mil grau, ó. Olha o caqueado, caqueado, caqueado. Ó, ó, ó. Faz, faz caqueado. E aí, bunde doideira. Bora invadir o Cainágua. Que daqui a pouco Santa Bárbara vai pegar fogo. E a referência chegou. Chegou. Chegou. Chegou. Vai fogo. Chapa Gravações CDs. Bora, cabine. Ele quer sair comigo. Quer sair comigo. O Igor. O Igor Neves. Comigo. E o meu parceiro Campelo. Bora invadir o Cainago. E o cabelinho colorido. Ele é bandido, bandido. Galera do. Bandido, bandido, ele é bandido, bandido. Galera lá do depósito do Joel do Gelo. Tá todo mundo. Joel. É equipe Gelo que tá na área. Bora, mulherada. Aquece já. E faz aquecimento, aquecimento, aquecimento. Faz aquecimento, aquecimento, aquecimento. que o bagulho tá doidão. Meu amigo Teco da família Baguariu, mortadela. Da cegonha, bora mortadela. Só quem tá solteiro joga, joga o anzol. Só quem tá solteiro joga, joga o anzol. Puxa o carretel e vai puxando o carretel. Joga o anzol e vai puxando o carretel. Bora, maninho, que o bagulho tá doidão. Quero ver o bagulho doidão. O destino dos arrepiados. Ele falou, bota aquela que a galera vai cantar. 3, 2, 1, já! Sinto saudades do que a gente... Tocar em Marituba é se sentir em casa. Eu só queria. Eu me sinto em casa aqui. Pra gente tem muitos amigos, muitos fã-clubes. E pra gente hoje estar aqui, mesmo sem energia, foi tudo no improviso. Mas o que a gente faz aqui é de coração. É uma maneira de retribuir o carinho e a admiração que vocês têm pelo nosso trabalho. Uhul! Obrigado, galera de Marituba! Por esse louco amor, eu pago pressão. Amigo Nilcinho dos Arrepiados, vai, Nilcinho! O Leandrinha, Débora Zinha! Esse casal que é referência em Marituba tá na área comigo aqui, ó. Aqui na frente, só na manhã! E aí, meu monte de doideira? Meu parceiro Márcio, John Arley, o Bruninho, o Juninho também tá na área. É o meu monte de doideira, tá sempre com a gente aqui, ó. Aqui, ó. Um abraço do Tinho! O meu parceiro empresário Puqueca. Homem que comanda a feira do Guamá tá na área. Segura, Puqueca! E o rock tá pesado, mano. E o Twitter Boy falou, partiu, pai. Cai na água. E aí, Twitter? O pai de Paulinho aqui do lado direito, você é Alberto Martins, que é o bicho magrão. E o rock tá doido, ó. Bora pro pai, né? Até ontem, só queria beijar na boca. Vida louca, e bebedeiras. Até meu amigo Quiabo de Marituba. Queria morrer solteiro. Ei, Quiabo. Mulheres e gastar dinheiro, sem norte nem sul. O Zezinho aqui é uma música aí, gente, Zezinho. Só queria viver a vida. Muitas vezes causa. E meu parceiro Zezinho da Radional também tá na área. E aí, Zezinho? Meu coração ficou. O queca da farinha também tá comigo, Boninho. Aventuras no Coraia. O bagulho tá doido, pô. E a galera vai dançando e a família Amadori. Ele é o rei do caquiado. Vou passar a agenda final de semana. Dá uma sentada, sentadinha, vai sentando. Tem que passar a agenda pra todo mundo ficar ligado. Vai sentando no Godzilla. Olha, conga. Vai segurar na batida. Conga. E eu vou passar a agenda pra galera. Conga. Bora se programar que o final de semana promete. Conga. Começa quarta-feira. Conga. Lá em Cametá, quarta-feira tem fronteiro, compadre Paulinho. Conga. Quarta-feira tem Cametá pra galera. É véspera de São João Batista. Conga. Quinta-feira. Quinta-feira a gente vai direto pro Caribe Show. Conga. Aquela quinta que é sucesso. Conga. Na sexta-feira. Conga. A gente vai direto pro Point Show. Conga. O Point é a maior referência e pressão na Doutor Freitas. Conga. Sábado. Sábado são duas apresentações. Conga. A primeira. Conga. É lá na Associação do Promorá. Conga. Aniversário do gerente Marcelo. Conga. E depois das 4 da manhã. Conga. A gente invade o Braga Show. Conga. Até 7 da manhã pra galera. Conga. Domingo. Conga. Meu Deus do céu. Conga. Domingo. Conga. Domingo tem Caribe Show. Conga. E assim a gente vai. Segunda-feira. É lá do Cainágua. Toda segunda do Cainágua. E daqui a gente vai direto pro Cainágua. E olha o solinho vem chegando e a galera vai dançando. Bora, maninho, detonando. Bora detonando assim, ó. 3, 2, 1, virou! Lá vai fogo! DJ Udial Bravo, porra! Você é parceiro. De longas datas, é porque. E 38 carregado, torrando um baseado. Caqueado pras mulheres, ó. Faz de 38 carregado. Olha o costelinha, tá na base, Cid Bobinho. Volta que faz o sexo bolado. Me chamou pra dar uma volta que terminou em caô. Me comeu dentro do carro, vai dizer que não gostou. Foi bate, bate na... Estúdio Benissa Rodrigues. Chucou, bate, bate. Esmalteria Munique Santos, tá todo mundo aí, ó. Pirocadão, mete compressão, é só pirocadão. Mete compressão, que é só colocadinha de... Olha o Bruninho, foi no caqueado, ó. Colocadinha de... É o Juninho ou o Bruninho? E ele bate, bate, bate com vontade. É, os dois foi no caqueado. Exatamente. Bate com vontade, soca, tcheca, tcheca, tcheca, tcheca, boca, tcheca, soca, tcheca, ai, ó, assim, ó, olha, soca, tcheca. Vesti tudo por você, mas você não me deu valor. Como se fosse nada. Quando olhei seu celular, tem uma mensagem de alguém me chamando de meu bem. Os olhos se encheram de lágrimas. Agora tô no preto sem saída, porque tem que ganhar a minha vida e você. Só quis brincar com meu coração. Mas eu sei a quem se faz, a quem se paga. Quem bebe, o que... Aniversário do Michel Pantoja. Em Salinas, equipe. Foi de doideira, forma. Pode chorar. Obrigado. Obrigado a toda a direção do Palácio das Pedras. Obrigado a toda a galera que veio. E aí, vamos cantar! Ali, variedades e a sua tropa. Aí, pesa aqui, ó. Leonardo. Eu não quero tocar em você, oh baby. E fazer seu jogo vai me deixar louco. Sei que você pensa, amor, é do seu jeito. Coração quebrado e orgulho inteiro. Ah, vocês estão afim, então toma essa aqui, ó. Aqui, ó. É reta final, por motivo de forças maiores, polícia militar. Escuta, meu amor. A direção avisa que a festa até 9 da noite. E a gente tem que cumprir a regra da casa. A gente pede desculpa mais uma vez. Mas o que a gente fez aqui foi muito esforço pra tentar fazer uma festa bonita. Obrigado! E vamos curtindo na reta final assim, ó. Daqui a gente vai direto pro Cainágua. Gini Gordo e toda a galera. E você é nosso convidado. De Bobinho, Raul Sumano, Helena Oliveira, Baixinho, cai na água. Você. Olha com o Pai de Paulinho também, agora! Lá vem aquela, lá vem aquela, aquela! Ai! Pra quem tá apaixonado, essa música é muito firme, ó! Agora vai! Não me ligue. Galera do Sub-Zero, me deixa aqui. Obrigado pela moral, valeu. Mas foi de coração, olha. Não me ligue mais. Me deixa aqui, a dor vai pra... Contato pra show. Falar com o nosso empresário Bagal. Você acabar. É John Arley. Foi bom. Tudo que passou. Muito obrigado.